A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos ao Fé em Debate. É uma grande alegria estar com você. Amado povo de Deus, quero saudar a todos que estão acompanhando pelo site Padre Reginaldo Manzotti, pelos aplicativos das rádios, aplicativo da rádio no seu celular. Saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9. E nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. Joga a mão para cima. Faça-me crer, gente. Vamos sacudir o esqueleto. E eu quero dizer que você pode participar primeiro ligando. 0 operadora 41 3221 6070. As linhas estão abertas. 0 operadora 41 3221 6070. Olha, atenção, mudou o número do torpedo. 041. Atenção. 98 63 35 83. Repito. Por isso que está parado o celular aqui. 98 63 35 83. Você tem uma pergunta? Mande sua pergunta por torpedo. A Cleusa já está a postos aqui. 98 63 35 83. Você pode participar pelo Facebook Padre Reginaldo Manzotti.org.br. A Fernanda também a postos para ajudar. Por isso, o Fé em Debate está no ar. Joga a mão para cima, louvando ao Senhor. Alegria, ninguém quer ficar parado. Tá todo mundo louvando a Deus. Tem gente de todo lugar, do norte a sul, do leste a oeste. Joga a mão pra cima, louvando ao Senhor. Passa-me crer. Joga a mão pra cima, louvando ao Senhor. Ele... 0 operadora 41 3221 6070. O torpedo. 0 operadora 41 9863 3583. Facebook Padre Reginaldo Manzotti.org.br. O Fé em Debate está no ar. Faça-me crer. Filhos e filhas, perguntas que ficaram. Padre, e a pergunta é de Paula Patrícia. Tem uma curiosidade. É sobre a cor das batinas. Todos os dias assisto suas homilias pelo site. Alguns dias o senhor está de verde, vermelho, lilás, branco, preto. Ficarei grata com suas respostas e estarei acompanhando o Fé em Debate. Gosto muito do seu trabalho. Paula Patrícia. Bom, filha, verde é porque eu sou palmeirense. Não. Brincadeira. Vamos lá. As cores, elas, na iconografia, já têm um grande significado. Mas nos paramentos, primeiro não é batina, chama-se casula. A batina, a túnica é sempre branca ou amarelinha. Não mais que isso. Branca, creme. A túnica é essa cor. Porém, as casulas mudam. Ou, se o padre não usa casula, estola. E significa dentro do ano litúrgico. Vejamos. Verde, tempo comum. Toda vez que você vê o padre de verde, significa que é um tempo comum. O tempo comum não quer dizer que não é importante. É da vida pública de Jesus, as ações de Jesus. Vermelho. Quando você vê o padre de vermelho, significa que naquele dia teve um mártir ou um apóstolo, que não necessariamente tenha sido martirizado, mas usa-se o vermelho, como São João. João Evangelista não foi martirizado, apesar de que São João, segundo uma tradição, foi colocado dentro de um recipiente com óleo quente e saiu ileso, mas morreu pela idade avançada. Então, vermelho é para martírio. E Espírito Santo, quando é crisma. Lilás, você está falando, deve ser o roxo. Roxo é para celebrar os falecidos e para celebrar quaresma ou advento. Você vai ver isso. Preto. Preto é opcional. Eu estou usando agora porque ganhei uma túnica que pode ser usado para rezar pelos defuntos. Como eu celebro toda segunda-feira pelos falecidos, estou inovando usando preto, que usa-se pouco, mas é possível. E branco ou dourado é para as festividades. O dourado substitui o branco, mas é para as festividades, solenidades e para as festas. Tá certo? Paula Patrícia, então isso você pode, inclusive toda vez que eu celebro missa ao meio-dia, o pessoal faz corta e coloca no site, você pode acompanhar as homilias. Shirley, bom dia. Bom dia, Shirley. Bom dia, padre, sua bênção. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Eu falo de Santa Bárbara do Oeste, padre, estado de São Paulo. Me escuta pela rádio? Na verdade, pela rádio Evangelizar, padre. Ah, é? É, porque eu trabalho, né? Tá hoje bom. Eu não estou trabalhando porque é sábado. Daí eu acompanho pelo aplicativo. Tá certo. Minha querida. Muito, padre. Eu acompanho a rádio Evangelizar da madrugada até a madrugada. Então, olha, o sacristão, para variar, está chamando o intervalo. Você pode, você pode ficar na linha para fazer a pergunta depois? Nossa, com todo prazer, padre. Eu volto já. O Fé em Debate está no ar. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar, evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso, faça-me crer. É preciso evangelizar, evangelizar é preciso. É preciso evangelizar, anunciar com um novo. Tô precisando de uma coreografia dessa música aí. Os coreógrafos quiserem fazer, essa música merece. Levar a boa nova do amor, evangelizar, falar do teu reino. Shirley. Padre. Obrigado por ter esperado. Você fala de Santa Bárbara do Oeste e foi esperta, colocou o aplicativo, como muita gente está fazendo. A rádio não transmite? Põe o aplicativo. Vai lá, minha filha. Qual a sua pergunta, minha querida? Então, padre, a minha pergunta é a seguinte. Foi mais uma graça que eu recebi na minha vida, entre tantas, eu sou uma mensageira da misericórdia. Opa, toca o sino, sacristão, louvado seja Deus. Você não imagina a minha emoção, padre, é muito grande, muito grande. Tá certo. E eu tô tendo, assim, uma dúvida, assim, padre, as pessoas, às vezes me perguntam como transportar a capelinha, porque tem umas que é meio longe da minha casa, entendeu? Ah. E elas me perguntam se pode colocar assim numa sacola. Pode. Eu, particularmente, eu diria que não. Ah, você está dizendo sacola, sacola como? De plástico? É, na verdade, estavam levando numa sacolinha de plástico. Daí uma outra amiguinha minha, que é a minha mãezinha do coração, que foi que me evangelizou o senhor... Ela fez uma sacolinha assim bonitinha para que as pessoas que não querem levar na mão coloquem. Mas eu não estou assim contente sem saber do senhor qual é o correto. Filha, Eu tenho o seguinte princípio. É um objeto abençoado de veneração. Ser levado com respeito. Não vejo problema de ser levado numa sacola. Inclusive, gostei da ideia de fazer uma... Das pessoas que têm, fazer uma sacola especial. Nós fizemos. Mas pode levar na sacola. Vou te explicar por quê. Porque mesmo os ministros extraordinários da Eucaristia, quando vão levar a Eucaristia, o viático, a Sagrada Comunhão, eles levam, e é o santo dos santos, eles levam num pequeno... Inclusive, tem um cordão que coloca numa teca e levam no peito. Então, se leva também num pequena sacolinha Jesus Eucarístico. Então, poderia levar à capela, claro, com dignidade, né? Com dignidade. Exatamente. Acho que eu tenho pedido. A palavra certa é dignidade, não levar de qualquer jeito, né, Shirley? Isso, padre. Mas conta então, pra mim. Então hoje, na verdade, padre, completa a 30 casas. Oh, que coisa maravilhosa. Tá maravilhoso, padre. E é o pessoal conta... é muito bom. Conta pra mim. O pessoal é muito bom. O pessoal tá recebendo com carinho, tem rezado o terço? Muito carinho. Estão, assim, compreendendo as doações também, sabe, padre? Tá sendo muito bom. E pra mim, padre, foi, assim, maravilhoso, porque... Eu digo assim que Jesus misericordioso me ama muito, porque amém. Ele já me deu muitas libertações. Amém, amém. Você sabe que o objetivo primeiro não é a doação. A doação... eu entendi isso. A doação, é bom você falar, que tem o objetivo de gerar novas capelinhas. Isso, exatamente. Né, que nós fizemos a doação de 1.000. Mas a gente não consegue, nem acha justo tirar do dinheiro porque falta dos participantes para poder... então as pessoas doam e gera novas capelinhas. Isso, Shirley, não, obrigado. Eu tenho explicado. Obrigado por ser mensageira. Você falou. Eu que tenho que agradecer muito, padre. Muito, muito. Tá bom, querida. Um grande abraço. Clarice, bom dia. Clarice, bom dia. Bom dia. Deus abençoe, Clarice. Deixa, padre. Deus abençoe. Você fala de onde, Clarice? Eu falo de Goiânia. Goiânia. Seja bem-vinda. Você me escuta como? Eu escuto aqui pela internet, padre. Tá bom. Um grande abraço aos internautas. É uma alegria falar com o senhor, padre. Prazer todo meu. Pois não, Clarice? Padre, duas perguntas. Por favor. Primeiro eu quero perguntar para o senhor, porque a confissão, a gente confessa e comunga. Aí a comunhão nos liberta dos pecados veniais, né? Isto, fez isso mesmo. E os pecados mortais, padre? A gente tem que fazer penitência. Olha, vamos lá. Os pecados se subdivide pedagogicamente em veniais, graves e mortais. Padre, eu tô falando baixinho. Eu vou tentar... Tá escutando? Alô, agora alô? Eu tô. Clarice, os pecados se dividem em pecados veniais, graves e mortais. Eu espero que não cometamos os mortais. Os mortais, os graves, eles são perdoados mediante a confissão, na confissão auricular, por sinal. Auricular, frente a frente com o padre. Quando ele diz, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo o que se ensina, e nós sabemos, na Eucaristia são perdoados, no ato penitencial, os pecados veniais, que são os pecados leves. Os pecados mortais nós temos que fugir muito. Os pecados graves e os mortais são reservados ao confessionário. Entendeu, Clarice? Tá bom. A segunda pergunta? A segunda pergunta, padre... É porque aqui em casa a gente trabalha com a distribuidora de bebida. Nós vendemos bebidas alcoólicas. Sim. Mas assim, eu não vendo para beber aqui na porta. Tá. Eu vendo para a pessoa levar, né? Já até imagino tua pergunta. Vai lá. É isso aí, padre. Aí eu fico naquela dúvida, sabe? E assim, a nossa distribuidora, ela não é legalizada, não, a gente não... Ô, filha, cuidado. Ah, bom, você tá na internet. Tá, Clarice. E também, padre, aí eu fico aquela, sei lá, eu fico assim meia, não querendo comungar, sabe? Porque eu acho que isso é pecado. Entendi. Então são duas questões numa só. forma ilegal de ter a empresa e depois de se tratar de uma empresa que vende bebida alcoólica, é isso? É. Bom, eu vou pensar um pouquinho. Eu não tenho uma resposta pronta não, Clarice. Eu vou pensar um pouquinho. Pode ser? Pode ser, pai. Um grande abraço, Clarice. Vamos às perguntas? É, vamos direto. Eduardo? Eduardo? Eduardo, de Juiz de Fora. Um grande abraço, Eduardo. Você me escuta quando? Por onde? Eu escuto pela Rádio Catedral de Juiz de Fora. É um prazer falar com o senhor, padre. Prazer todo meu. Eles estão transmitindo agora o Fé em Debate? Estão. Opa, um abraço, Juiz de Fora. Muito obrigado por estar transmitindo. Inclusive, eu queria perguntar ao senhor, quando que o senhor vai vir em Juiz de Fora? Vamos ter essa honra de recebê-lo aqui. Olha, Eduardo, parece-me, me contou um anjinho da guarda, que para o ano, entre o mês de abril e maio, parece-me que Juiz de Fora está contemplado com o evento. Ah, que bom saber. É, ainda não sei dizer se foi batido o martelo, mas está tudo encaminhando para isso, meu filho. Ah, muito bom. Primeira coisa que eu faço segunda-feira, quando eu chego do trabalho, é abrir o YouTube e assistir sua homilia. Tá bom, meu filho. E tá ela bom. Tem feito as coisas importantes da minha vida. Que legal, que legal. E agora eles estão colocando as homilias, quando eu celebro ao meio-dia, eles colocam também, dá para você dar uma acompanhada. Pois não, Eduardo, um prazer falar com você. Qual a sua pergunta? É, minha dúvida, padre, é em relação ao evangelho de domingo passado, aquela leitura do livro de Macabeus. Macabeus. Ali conta que 8 pessoas morreram porque não quiseram aceitar a ordem de um rei e comer carne de porco. Ah. Hoje, a gente sabe que os judeus até hoje não comem carne de porco. Os adventistas também, acho que hoje, até hoje não comem. Tá. E nós católicos comemos. Jesus fala no Novo Testamento que o mal é o que entra pela boca e não... o mal que sai pela boca e não que entra pela boca, né? Tá. A gente vê por esse ângulo, né? Não, mas a minha dúvida é o seguinte, essas 8 pessoas morreram em vão por interpretar uma lei do Senhor de maneira, vamos dizer assim, errônea? Sua pergunta é fabulosa. Parabéns. Eu vou para o intervalo e volto respondendo essas duas nuances de uma mesma pergunta. Eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é preciso. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus. De vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, faça-me crer. Obrigado, Jesus, por me ajudar a vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Faça-me crer. Ajuda a gente, Senhor! E aí, você gosta do Fé em Debate? Que tal você ligar 0 operadora 41 8401-0909? Dígito 2, escute lá. Olá, padre, sua bênção. Sou Luzimere, da cidade de Campina Grande, Paraíba. Acompanho pela rádio Caturité, Experiência de Deus. E aos sábados eu corro para a internet. Opa. Para escutar o Fé em Debate. A sua bênção, padre. Deus abençoe. Gente, vou dar tá vendo? Mais um internauta, tá vendo aí, gente? Eu só quero dizer para vocês, vale a pena baixar o aplicativo. As rádios não estão transmitindo? Baixe o aplicativo. No seu celular você acompanha. Mas que bom que os internautas estão ali. Bom, o Eduardo de Juiz de Fora fez uma pergunta muito pertinente, que abre duas coisas. Primeiro, vamos falar por que nós católicos comemos a carne de porco. Na verdade, comemos como porque Jesus deu um primeiro princípio, que torna impuro o homem, foi muito bem citado, é o que sai da boca e não o que entra pela boca. Mas existe um texto, Eduardo, de Juiz de Fora, que é mais clássico. Atos dos Apóstolos. Pode anotar, filho. Pode anotar com calma, paciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 24. Você acredita que queimou uma luz aqui? Está escuro, complicado. Oh, culpa do sacristão. É. Lucas, capítulo 10, versículo 24. Diz assim: Pedro então os fez entrar na hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope, que é um porto, viu? O mesmo porto onde Jonas foi colocado pela baleia. E acompanhava. E no outro dia, chegou a Cesareia. Escuta bem. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao encontro e caiu aos seus pés e lhe se ajoelhou dizendo, mas Pedro levantou dizendo, levanta-te. Espera aí, é isso mesmo? É um pouquinho antes, eu não falei que está escuro aqui, gente? E tira o óculos e põe o óculos. No dia seguinte, é versículo, na verdade é capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho, se aproximaram da cidade, ao meio-dia, Pedro subiu no terraço, esse aqui, para rezar. Pedro subiu no terraço para rezar. Sentiu fome e quis comer. Mas enquanto preparava a comida, Pedro entrou em êxtase. Escuta ali, Eduardo. Viu o céu aberto e uma coisa que descia para a terra, parecia uma grande toalha sustentada pelas quatro pontas. Dentro dela havia todo tipo de quadrúpede e também répteis da terra e aves do céu. E uma voz disse, levanta-te, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo algum, Senhor, porque eu jamais comi coisa profana e impura. A voz do Senhor lhe disse uma segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi recolhida ao céu. Aqui, Eduardo, está o texto, porque nós hoje comemos carne de porco. Mas a sua pergunta vai além, voltando a 2 Macabeus capítulo 7. Bom, se hoje comemos carne de porco, eles morreram em vão para não comerem? Filho, 2 Macabeus capítulo 7, o comer carne de porco naquele momento era muito mais do que só a carne de porco, significaria serem fiéis ou não. O rei usou o comer a carne de porco para provar a fé. Então, o ponto central é o provar a fé. No tempo, era a carne de porco. Então, o rei disse, vocês vão ou não negar a Deus? Esse era o ponto central. Naquele tempo, o comer carne de porco significa comer carne dada aos pagãos. Mas o ponto central era, vocês são ou não fiéis a Deus? Igual hoje. A pergunta é, somos ou não fiéis? Vamos falar de Santa Luzia. Se você não entregar seu corpo, você vai ter os olhos vazados. Ela não entregou. Santa Ágata, São Sebastião, todos os santos que foram martirizados, era a fé que estava sendo colocada em prova. Mas muito obrigado, Eduardo, e de Juiz de Fora. Vamos às perguntas que chegaram pelo Torpedo, lembrando que mudou o número, espero que não mude de novo, 9863-3583 e pelo Facebook. O Leandro de Araucária está pedindo para o senhor falar sobre o preconceito que algumas pessoas têm em não querer receber a Eucaristia das mãos dos ministros e só da mão do sacerdote. Muito bem, como é o nome dele? Leandro. Leandro, muito bem colocado. Gente, isso é um erro gravíssimo. Como se Jesus no cibório do padre fosse mais completo que Jesus no cibório dos ministros. Por favor. Aqui não se trata da dignidade de quem entrega, mas daquilo que é. Jesus está na hóstia santa. E eu vejo isso acontecer nas igrejas. As pessoas parecem que fazem um malabarismo para vir da mão do padre. Está equivocado. Eu repito, não é o grau da santidade de quem entrega, mas é o grau da santidade do que se recebe. Então, muito bem observado essa questão. Por favor, não façam isso, porque isso induz, inclusive, ao erro, que a santidade estaria em quem entrega e não naquilo que recebemos, Jesus Cristo. Próxima pergunta. A Maria Regina de São Paulo, está ouvindo pela internet, ela pergunta assim, como a gente faz para saber se somos uma alma tagarela? E se a gente for uma alma tagarela, como deixar de ser? Um grande abraço, São Paulo. Pena que é 9 de julho e vamos achar uma rádio para transmitir o Fé em Debate. Como fazer ser uma alma tagarela? É fácil. Quando você se coloca em oração, você sente necessidade de só ficar repetindo fórmulas? Por exemplo, se você reduzir a tua oração só a recitar o terço, só, é importante. Mas quando é que você silencia externamente e, o que é mais difícil, internamente? Que é estar em oração, em meditação. Tanto que eu fiz um Fé em Debate não, Evangeliza Show, sobre meditação, para dizer que não precisa ir para o yoga, que não precisa ir fazer mantra, que nós temos uma cultura milenar da meditação. Pois bem, mas voltando à pergunta, a meditação é importante. Chegar um pouco mais cedo na igreja não é para ficar trocando figurinha, nem telefone, nem passando receita, para se colocar na presença de Deus e fazer um silêncio. A alma tagarela, aquela alma que não para, pede, se não pede, sempre está em ebulição. Como fazer? Exercitar mais a meditação, que é esvaziar a cabeça, mergulhar na profundidade do mistério de Deus. Eu volto já. Volte comigo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é preciso. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da graça, faça-me crer. Se dê de presente, dê presente aos amigos, aos inimigos. Tomo posse da bênção de hoje. E você gosta do Fé em Debate? Você acha edificante? Ligue 0 operadora 41-84010909, mas ligue, partilhe, escute. Meu nome é Cíntia, eu falo de Recife, Pernambuco. Escuto Fé em Debate pela Rádio Olinda. Um abraço. Eu gostaria de dizer que todos os sábados eu acompanho Fé em Debate e que tem me ajudado muito. Porque quanto mais a gente escuta, a gente aprende a amar. Muito verdade. Obrigada, tenha um bom dia. Um bom dia para você, minha filha. Um abraço a Recife, Rádio Olinda. Bom, vamos às perguntas que chegaram aqui. O Urbano de Sinop escreveu o seguinte: o que faço da vida? Fui batizado católico, depois de adulto fui batizado evangélico. Não tenho restrição em nenhuma religião, Deus é um só. Mas faz alguns anos que não vou a nenhuma igreja. Me oriente, padre. Bom, filho, meu abraço a Sinop, Urbano, é o seguinte. Primeiro, vamos esclarecer. Quando criança, você foi batizado na igreja católica, depois batizado na evangélica. Segundo o que cremos, o segundo batismo não existe. Existe um só, o primeiro. Então você é católico. Mas mais do que isso, então só esse ponto. Segundo, você disse que foi, hoje não tem nenhuma. Para pensar. Lembra de um texto que diz: um reino dividido por si mesmo vira ruína? Uma casa dividida Aqui não se trata a casa, a família. A casa é você. Você está dividido. A grande pergunta que você tem que fazer: o que você busca na igreja? Repito, o que, que você está buscando? Na católica ou na evangélica? O que, que não está resolvido na tua vida? Que você se decepcionou? Eu vou repetir a pergunta. O que você está buscando que não encontrou na católica, que foi na evangélica, não encontrou? O que você espera que a igreja responda? Alguma coisa tem. Terceiro reflexão. Vou me valer de Santa Teresa d'Ávila. Quando se perde, o que é preciso fazer? Recomeçar. Por onde? Do zero. Volte. Comece coisas simples. Primeiro decidindo que caminho eu vou trilhar. Então, lembre-se que você é católico. Por quê? Porque foi o primeiro batismo. Então não crie muita expectativa. Vá conversar com o sacerdote. Segundo, vá na missa. Mas eu não sinto nada. Vá na missa. Você é jovem? Vai dar uma espiada no grupo de jovens. Comece a coisas simples. Não crie muita expectativa. Não fique pensando demais, sabe por quê? Porque um casal de namorado ou um rapaz, uma mulher que começa, olha para a pessoa e fica racionalizando demais, nunca chega junto. Sempre acha um defeito. Seja um pouco impulsivo, Urbano. Haja um pouco sem pensar demais. Deixa Deus te laçar na curiosidade. Deus usa de valores a menos nobres para chegar aos mais elevados. Comece do início. Próxima pergunta. O Jander Silva pergunta: Padre, estou com dúvidas sobre aquela oração no texto da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade. Como pode nós oferecermos a alma de nosso Senhor? Porque Jesus é nosso intercessor. E nós não temos nada para oferecer a Deus que lhe interessa a não ser seu Filho Jesus Cristo, o obediente até a morte e morte de cruz. As nossas ações não são meritórias. O nosso agir é muito pouco, tanto que tem uma oração que diz: os nossos louvores em nada acrescentam ao que sois, mas louvamos. Se tem algo que agrada ao Pai, é o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, o perfeito. Por isso, nós, na nossa miséria e fragilidade, oferecemos aquilo que é mais precioso a Deus: a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos méritos da paixão, oferecemos o corpo, a alma, a paixão de Jesus. E Jesus se fez sacrifício, se fez, segundo Hebreus, o único intercessor junto ao Pai, se fez libação, holocausto, Cordeiro de Deus, para tirar nossos pecados. Vamos à próxima pergunta. A Camila escreve: estou com vontade de começar a ler a Bíblia. Não sei por onde começar. Queria sua orientação. De Fortaleza, ela. Camila. Começa comigo pela experiência de Deus, filha. Ou sinais do sagrado. Porque é uma leitura conduzida. É melhor dizer assim. Eu vou conduzindo a compreensão. Mas eu não posso, padre. Às 10 horas da manhã eu trabalho ali em Fortaleza, 9 horas. 10:10. Você pode acompanhar à noite. Mas é o programa inteiro, você pode até pegar o trechinho. Bom, não pode? Comece pelo Novo Testamento. Seja por onde você quiser, de preferência com os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece a ler pelo Novo Testamento. Depois vai para os Atos dos Apóstolos, depois para as cartas de São Paulo. Eu digo, necessariamente começa pelos evangelhos. Por que começar pelo evangelho? Porque a nossa fé é em Jesus Cristo, mais do que em Paulo, por mais que Paulo fala de Jesus. Mas só existe um tipo de fé fervorosa: a fé que é apaixonada por Jesus. E como nos apaixonarmos por Jesus? lendo os santos evangelhos, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, o seu agir, o seu pensar, a sua vida, sua missão. Só existe uma fé fervorosa apaixonada por Jesus. Próxima pergunta. A Alessandra Aparecida, de Divinópolis, pergunta: Padre, qual o significado da cruz que o celebrante faz na Bíblia, na hora do Evangelho? Bom, na verdade são vários sinais, né, filha? Alessandra Aparecida. Primeiro, o padre diz: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O padre faz o sinal da cruz na Bíblia, porque é palavra de Deus. É verbum domini, palavra do Senhor. É sagrado, é palavra santa. Mas concomitantemente, no mesmo momento, enquanto o padre faz isso, cada pessoa faz três sinais da cruz. Uma na testa, que a palavra de Deus esteja na minha mente, na boca, que a palavra de Deus esteja nos meus lábios e no coração. O padre faz o sinal da cruz no evangeliário ou no lecionário, no folheto. Eu acho meio esquisito fazer um sinal da cruz no folheto, que depois tem gente que usa, que é capaz de usar lá para sabe Deus onde. Eu sou contra, tem que ser proclamado livro, não é folheto. Não tenho nada contra folheto para o povo, que é uma forma pedagógica, que entrou na igreja para ser uma muleta por um tempo, ficou para sempre. Mas o padre, o ministro, lê de um folheto? Não, gente. Por amor de Deus, a gente gasta com tanta coisa, não te custa comprar um lecionário, não te custa comprar um evangeliário. Leitura, palavra de Deus tem que ser proclamada do livro, proclamada não de folheto. Bom, mas essa palavra, o sinal da cruz é exatamente para dar dignidade e sacralidade à palavra. O Fé em Debate está no ar. Eu volto já, volte comigo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. O Fé em Debate está no ar, semeando estrelas. Faça-me crer. Toda a esperança. E você faz parte da obra Evangelizar é Preciso. Evangelizar é necessário. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Ligue, deixe seu nome e seu telefone. A nossa equipe entrará em contato. Repito o número: 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Senhor, eu preciso do teu carinho. Eu quero lembrar que todo domingo nós temos o nosso grupo de oração, o Evangeliza Show, na Rede TV, a 1 hora da tarde. Você pode, de qualquer parte do Brasil, acompanhar, rezar, pedir, suplicar, sempre um tema atual. E, claro, tudo na presença de Jesus Eucarístico. Semeando estrelas, faça-me crer. O Fé em Debate está no ar. A Iva de Cascavel pergunta o seguinte: ouço muitas histórias de pessoas que estão à beira da morte e pedem aos familiares o cumprimento de promessas feitas e não cumpridas. Isso as atrapalha para a sua partida espiritual? Dizem que depois disso elas morrem. É a consciência que as prende? Olha, sua pergunta é muito pertinente. Primeiro, eu quero dizer: evite fazer promessas. Repito, evite fazer promessas. Se você quer fazer um voto, um bom propósito, você quer fazer uma intenção, é uma coisa. Promessa é algo muito sério. Evite fazê-las. De fato, filha, tanto que um dos atos que podemos fazer pelos mortos chama-se reparação. É uma das ações. Então, eu não sei se atrapalha, não creio, porque a misericórdia de Deus é grande. Atrapalha mais quem fica sabendo que a pessoa não cumpriu a promessa. Atrapalha mais quem fica sabendo que a pessoa não cumpriu a promessa. Então, se alguém está nessa situação, faça, cumpra a promessa. A misericórdia de Deus é maior, mas para as pessoas ficarem bem. Mas não brinquem com promessa, viu, Iva, de Cascavel? Promessa feita deve ser cumprida. Padre Alice Cabral dos Santos, eu vou ler como ela escreveu, tá bom, padre? Perfeito. Por favor, padre, eu anotei o salmo da pata do demônio no meu diário espiritual, mas tô veinha e já não enxergo direito. O senhor poderia passar novamente no Fé em Debate, por gentileza? Não estou encontrando. Obrigada. Com maior prazer. Se você olhar na tua Bíblia, pode ser o 20 ou 21. Na minha aqui está como 21, que fala da pata do leão. Que diz, versículo 20, tu, porém, Javé, não fiques longe de mim, força minha, vem socorrer-me depressa. Versículo 21 do Salmo 21, ou 20 ou 21, você vai procurar lá. O Salmo começa dizendo assim: Deus ouve o clamor do pobre, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o Salmo, sabe aquele, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o Salmo. Então tem lá, no versículo 21, salva meu pescoço da espada e salva minha pessoa da pata do cão. Eu rezo sempre esse salmo. Salmo 21, 22, você vai, depende da tua Bíblia. Então está aí respondido, anota direitinho aí no seu diário espiritual, por sinal, diário espiritual, que é um companheiro de todos os dias. A Maria, ela não citou de onde é, mas ela pergunta se é pecado o compadre casar com a comadre. Filha, não se trata de pecado, até dizem que ia virar lobisomem, mas a questão não é o compadre com a comadre, é o grau de parentesco, é essa a questão. Você vai dizer por quê? A igreja sempre foi sábia, e a preocupação de que os filhos nascessem com alguma anomalia por causa do tipo de sangue. Hoje, a ciência diz que pode tomar uma injeção, mas você percebe como a igreja era sabida? Então não é o compadre com a comadre, a questão é o grau de parentesco dos dois, para evitar qualquer anomalia nos filhos. Se é pecado, não, não é pecado, absolutamente. Só cuide no grau de parentesco. Queridos filhos e filhas, tem mais pergunta? A Inês pergunta como enxergar os sinais de Deus. Inês, os sinais de Deus nós enxergamos num olhar contemplativo. Hoje eu falava sobre meditação, a alma tagarela, sobre a meditação. Como que nós enxergamos o sinal do trânsito? Vendo. Como enxergamos sinais de Deus? Observando. O grande problema é que o nosso corre-corre, o estresse, as nossas preocupações e o que é pior, a ansiedade, o imediatismo, impede de ver os sinais de Deus. O problema é que nós achamos que Deus precisa ser teofânico e se mostrar em grandes sinais. Lembre Elias. Não foi no terremoto, não foi no fogo, foi na brisa suave. Nós preferimos ver os sinais de Deus nos milagres, e quanto mais espetacular, melhor. Nós vemos os sinais de Deus na tristeza. Quando alguém começa a ficar triste, a pergunta por quê? Quando alguém começa a ficar melancólico ou deixa de rezar, a pergunta é o que está me levando a esse estado? Os sinais, eles acontecem muito internamente. Às vezes Deus permite ser externo, num acidente, numa superação de uma doença. Mas isso é extraordinário, fora do ordinário. Os sinais, eles acontecem no nosso interior. E são dispositivos muito simples, como o dispositivo da fome, da sede, do sono. É da nossa natureza. Apenas nós não estamos exercitados para percebê-lo. Eu quero agradecer a todos, Cleusa, Pilar, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, o Sacristão, muito obrigado, Mineira. O Fé e Debate fica por aqui e eu me despeço com a bênção de Deus e faça-me crer, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Evangelizar é preciso. A esperança de vencer, faça-me crer. Deixo o meu manto, enxugo o pranto, aqui estou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei. Coragem, ele te chama.